Bert Fays e sua orquestra, de Gershwin, All Lady Be Good. Hollywood All-Star Band, de Gershwin, It's Wonderful. Thank you. Hank Jones, de Mack Hugh, Spreading a Written Around. Orquestra de Billy Vaughan, ouvimos de Acker Beulk, Stranger on the Shore. Thank you. Ouvimos com The Common All Stars, de Nobel, Good Night, Sweetheart. Thank you. Stefano Rapelli de Kern, I Won't Dance. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 10 horas, 33 minutos, 30 segundos. A terceira sessão. Observatório Nacional, 10 horas, 33 minutos, 40 segundos. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça se reúne nesta quarta-feira, às 18h, para escolher os novos vice-diretor da INFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e o diretor da revista. Os cargos eram exercidos pelos ministros Gomes de Barros e César Asfor Rocha, atuais presidente e vice-presidente do STJ. De Brasília, Carla Bezerra. Um acidente envolvendo 4 veículos matou 3 pessoas e deixou outras 4 feridas hoje pela manhã, em frente ao Banco Central no Eixão Sul, uma pista expressa que liga Asa Norte à Asa Sul em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, um veículo tentava fazer a ultrapassagem e acabou atingindo outro que vinha no sentido contrário. Os outros 2 carros envolvidos seguiam um veículo atingido na ultrapassagem. O TCU, Tribunal de Contas da União, apontou a existência de um novo cartel de hemoderivados no Brasil. De acordo com uma reportagem divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo, empresas produtoras do medicamento indispensável para pacientes com doenças de coagulação apresentam propostas de preços semelhantes. Segundo o TCU, em posse de dados sobre estoques do produto no país, as empresas estariam adotando estratégias que permitem uma posição privilegiada na negociação de novas compras. Estas práticas provocaram reflexos imediatos nas contas do programa de hemoderivados. A despesa com medicamentos desta área saltou de R$ 154.300.000 em 2003 para R$ 231.200.000 em 2006. Vale lembrar que em 2004, durante a Operação Vampiro, um esquema que fraudava licitações para a compra do produto foi desbaratado, levando à prisão de 17 pessoas e o afastamento de uma série de funcionários do Ministério da Saúde. A cada meia hora, novas notícias. A Fundação Assis Chateaubriand, por ocasião da abertura do espaço Chateau, vai promover a exposição Viagem Pitoresca pelo Rio Araguaia, uma homenagem ao mais belo rio brasileiro. Pinturas de Otoniel Fernandes Neto e fotografias de Eduardo Rodrigues Peixoto. A vernissagem será hoje às 19 horas, com a apresentação musical de Elson Fernandes, com repertório regional. Mais informações, 3214-1350. Abril, no mês da inauguração de Brasília, o GDF inaugura as 4 novas estações do metrô da Ceilândia, chegando até a Hélio Prates. Eu já vou estar praticamente na porta do meu trabalho. O metrô é bem mais rápido, não pega engarrafamento, é bem melhor. E ainda, centros de saúde na 514 Sul e no Gama. E lançamento do programa habitacional. E não perca, dia 21, na Esplanada dos Ministérios, uma festa do tamanho do céu de Brasília. Governo do Distrito Federal. A programação semanal de clássicos de todos os tempos encontra-se disponível em nossa página na internet no endereço www.superfm.com.br. Transforme um dia comum numa data especial. Mande flores e cestas de café da manhã. A Rosa de Ouro Flores. Entregas locais, nacionais e internacionais. A Rosa de Ouro Flores, W2 Sul 504, fone 322-3737 e 202 Norte, 326-5205. A Rosa de Ouro Flores, aberta de segunda a sábado, de 8 às 22 horas, domingos e feriados, de 9 às 13 horas. A Rosa de Ouro Flores, sempre o melhor presente. Brasília Super Rádio FM, líder em audiência musical. A diferença é a música. Eddie Dutchin e Orquestra de Parrish Stardust. Orquestra América Romântica, de Rigual, Quando Calienta el Sol. Ouvimos com 101 cordas, de De Luca, Exotic Nights. Super FM, cultural e educativa. A diferença é a música. Thank you. Richard Heyman e sua Orquestra Sinfônica de Bruckhaus, Goldfinger. Les Brown e sua orquestra, de Stein e Ken, Time After Time. Colin Farhan, de Swallow, Falling Grace. Anthony Ventura e sua orquestra, de Gorrill e Carmichael, Georgia on My Mind. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 11 horas, 2 minutos, 0 segundo. Rádio Internacional da China, de Beijing, a Brasília. Mais de 4,3 mil pessoas foram processadas e condenadas no ano passado por violar o direito de propriedade intelectual, informou terça-feira o Tribunal Popular Supremo da China. Um total de 4.322 infratores foram multados ou condenados ao máximo de 7 anos de prisão, representando uma alta de 23% em relação ao ano anterior. O número de casos relativos à violação de direitos de propriedade intelectual chegou a 2.684, um aumento de 18%, de acordo com o vice-presidente do Tribunal Supremo, Xiong Xuanguo. Xiong revelou os dados em um seminário internacional sobre a proteção de propriedade intelectual realizado em Pequim. De acordo com o funcionário, a China presta cada vez mais importância ao assunto. A China processou mais casos de violação. Além disso, o Tribunal Supremo criou ou modificou mais de 20 explicações jurídicas destinadas à proteção da propriedade intelectual, indicou. O Tribunal Supremo está considerando emendar a Lei de Patente e a Lei das Marcas Comerciais, além de estabelecer leis e regulamentos para melhor proteger os segredos comerciais, assim como a arte folclórica e literatura, acrescentou Xiong. Uma canção olímpica oficial foi composta e divulgada às vésperas da contagem regressiva dos 100 dias da inauguração dos Jogos Olímpicos de Pequim, informou terça-feira o Comitê Organizador de Pequim. A canção Beijing dá-lhe as boas-vindas, composta pelo músico de Hong Kong, Albert Leung, foi cantada por 100 famosos cantores chineses da parte continental, Hong Kong, Macau e Taiwan, afirmou Zhao Dongmin, diretor do Departamento das Atividades Culturais do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Beijing 2008. Apesar de cada cantor ter apenas uma frase na canção, todos eles são entusiásticos para a Olimpíada de Beijing, assinalou Zhao. Ele disse que 30 canções foram selecionadas do grande número de obras oferecidas por amadores e profissionais depois das 4 rodadas de concurso. A lista das canções será divulgada na festa do dia 30 de abril como parte dos esforços de celebrar a contagem regressiva dos 100 dias da abertura do evento. As canções estarão disponíveis para download em computadores e celulares, acrescentou. Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Beijing começaram a buscar canções olímpicas em 2003. Ao todo, foram mais de 70 mil letras e 4 mil canções nas 4 rodadas de concursos. De Beijing para Brasília, Super Rádio FM. De Beijing, Rádio Internacional da China. A produção industrial total nos Estados Unidos registrou uma inesperada alta no mês de março e subiu 0,3% contra uma queda revisada de 0,7% em fevereiro. O crescimento se deu à medida que os serviços públicos aumentaram a atividade em meio ao inverno, compensando o setor manufatureiro, que sofreu com uma greve de autopeças. Os economistas de Wall Street tinham previsto uma queda de 0,1% em março. O Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, reinstala hoje o Fórum da Cidadania para a Reforma Política. Criado em 2006, o fórum é integrado por várias entidades interessadas em debater e propor sugestões para aperfeiçoar o sistema político brasileiro. Um dos itens da pauta da reunião de hoje é a deliberação sobre o modelo de atuação do fórum. Entre as entidades convidadas para a reativação dos trabalhos estão a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Confederação Nacional da Indústria, a Associação Brasileira de Imprensa, a União Nacional dos Estudantes e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. A cada meia hora, novas notícias. O show do século. Charles Aznavour em Brasília. Um show imperdível. A maior turnê internacional do ano. Brasília será presenteada com o maior cantor do século, Charles Aznavour, em sua mega orquestra. O show da despedida dos palcos. Apresentação única 22 de abril. Centro de convenções às 21 horas. Ingressos à venda. CVC do Brasília Shopping. Informações 39640004. Apresente sua empresa para um público muito especial. Anuncie na Brasília Super Rádio FM. Ligue para o nosso departamento comercial 3321-1313. Professora, chegou a hora de avaliar a alfabetização de seus alunos. Oi, meu nome é Ana Clara, estou na segunda série. Eu já sei ler e escrever. Mas o que vai dizer se eu aprendi mesmo é a Provinha Brasil. A prova vai avaliar o aprendizado do aluno e da turma e ajudar a professora a planejar melhor as suas aulas. Professora, vamos fazer a Provinha Brasil? Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. A paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Brasília, pretende enviar um grupo de jovens em peregrinação à Austrália. Para tanto, precisa da colaboração de todos. Qualquer quantia pode ser depositada em nome da Comunidade 2, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, agência 0002, conta poupança 80-7031-0, Caixa Econômica Federal. Todos podem ajudar a esses jovens a serem verdadeiros missionários de Cristo. Clínica Nutricional. O exame do colágeno, com tecnologia inédita no Brasil, em mais de 2 mil pacientes, revelou que o tipo de dieta influencia não somente o nível de colágeno, mas também os indicadores de envelhecimento,